Ficheiro 57, página 518. A estrada dos Pinheiros atravessava o cume do Monte George, de onde a vista era fantástica. O oceano, toda a cidade de Sydney e as suas lagoas, a rebentação das ondas, as ilhas de Phillip e Nepean. Detendo-se para olhar o panorama, o Major Ross falou. Estou a pensar libertar-te, Morgan, declarou. Não me é possível conceder-te o perdão absoluto, mas o condicional, sim, até que o tempo e as circunstâncias me permitam solicitá-lo definitivamente a Sua Excelência em Port Jackson. Creio que mereces um estatuto melhor, como homem livre, do que a simples emancipação, em virtude de teres cumprido a tua sentença, que, segundo creio, me disseste, expira em março de 92. Richard sentiu a garganta convulsa e os olhos marejados. Tentou falar, mas não pôde. Acenou com a cabeça e limpou as lágrimas com as palmas das mãos. Livre, livre. O major continuava a olhar para a ilha Phillip. Vou também libertar outros. O Lucas, o Fillimore, o Rice, o velho Mortimer, etc. Deveis ter todos a possibilidade de ficar com alguma terra e trabalhar para vós, pois, desde que vos conheço, todos vos haveis comportado como homens decentes. Foi graças a vós que a ilha de Norfolk conseguiu sobreviver e eu consegui governá-la. Já para não falar do Tenente King, antes de mim. A partir de agora, Morgan, és um homem livre. O que significa que, como encarregado das serrações, receberás um salário de 25 libras por ano. Pagar-te-ei também um emolumento por supervisionares a destilaria, 5 libras por ano, e 20 pela sua construção. Não o posso fazer em moeda do reino, pois Sua Majestade não nos autorizou. A quantia ser-te-á entregue em promissórias, que entrarão devidamente nas contas do governo. Poderás utilizá-las para fazer transações nos armazéns ou com comerciantes particulares. Quero absoluto silêncio no que diz respeito à destilaria e aviso-te de que a poderei fechar. Trata-se apenas de uma experiência que resolvi fazer, pois não quero ver outros homens da Marinha dedicarem-se eles próprios à destilação. Sinto dúvidas e problemas de consciência. Terminou já menos entusiasmado. Posso confiar em que o Tenente Clark não dirá uma só palavra, nem sequer no seu diário. O conteúdo deste, como ele bem sabe, deverá refletir não só as suas virtudes, como também as minhas. Oh, não mostra desejos de o publicar, mas, por vezes, os diários caem em mãos erradas. O discurso foi suficientemente longo para permitir que Richard se recompusesse. Sou um dos seus, senhor. Só assim posso agradecer toda a sua bondade. Um sorriso iluminou-lhe os olhos, tornando-lhes muito azuis. Tenho um favor a pedir-lhe. O meu major permite que o meu primeiro ato como homem livre seja apertar-lhe a mão? Ross estendeu imediatamente a sua. Vou para a cidade, disse. Só que, Morgan, receio bem que tenhas de voltar à destilaria para me trazeres alguma daquela horrível mistela, para juntar aos restos de rum de boa qualidade com que quero acompanhar o jantar desta noite. Fez uma careta. Tal como toda a gente, estou enjoado dos pássaros do Sr. Pitt. Mas duvido que haja queixas se aparecer um jarro de bebidas espirituosas para ajudar a engoli-los. Livre. Era livre. E fora-lhe concedido o perdão, que era o mais importante. Todos os homens ficavam livres quando terminassem de cumprir as suas penas, mas eram meramente emancipados. Um homem perdoado tinha uma referência. Fora vingado. No dia 4 de agosto, foi avistada uma vela da cidade de Sydney. Toda a comunidade esqueceu o trabalho, a disciplina, a doença e o bom senso. O Tenente Clark e o Capitão George Johnston subiram ao Monte George e verificaram que a vela era verdadeira, mas que o navio passava tranquilamente ao largo. Era impossível aportar na Baía de Sydney, no meio de fortes rajadas de vento do sul. De modo que o capitão Johnston e o capitão Hunter dirigiram-se a Cascade, na esperança de que lá, onde a água era serena como um lago, o desembarque fosse possível. Contudo, o navio passou calmamente e ao crepúsculo desaparecera já em direção ao norte. Nessa noite, na cidade e no vale, até mesmo em Charlottefield, a atmosfera era de desespero. Terem visto o navio e sido ignorados? Mas que pior desilusão poderia haver? No dia seguinte, o Major Ross enviou um grupo ao cimo do monte do Sr. Pitt para vigiar o mar, mas em vão. O navio tinha desaparecido por completo. Depois, no dia 7 de agosto, os habitantes da cidade de Sydney foram acordados de madrugada com gritos de que, a sul, no horizonte, se avistava um navio. Com vento contra, pouco conseguiu avançar até ao fim da tarde, mas tinha-se reunido um novo grupo de velas. Desta vez era verdade, não seriam ignorados. Incapaz de contactar com o primeiro dos dois navios avistados, o tenente Clark dirigiu-se no bote ao segundo, no barquinho, e conseguiu chegar até ele. Era o Surprise, capitaneado por Nicholas Anstice, de Londres, que fora primeiro imediato no Lady Penryn e tinha interesses no comércio de escravos. Segundo informou Clark, o Surprise levava 204 condenados para a ilha de Norfolk, mas muito poucos mantimentos. Antes que Clark tivesse um ataque histérico, Anstice acrescentou que o outro navio era o Justinian, sem condenados, mas carregado de provisões. Port Jackson já não morreria de fome, nem a ilha de Norfolk, onde havia rações de carne salgada e farinha, apenas para menos de 3 semanas. Que navio ignorou os nossos sinais? Perguntou Clark. O Lady Juliana. Transportava um carregamento de condenadas para Port Jackson, mas estava a meter água de tal forma que se dirigiu diretamente a Whampoa, vazio. Aí receberá um carregamento de chá. Mas primeiro terá de entrar em doca seca, explicou Anstice. O Justinian e eu seguiremos para Whampoa assim que descarregarmos. Até mesmo homens como Len Dyer e William Francis trabalharam energicamente para encher os escalés do Surprise e do Justinian com legumes para as tripulações necessitadas de alimentos verdes. Nenhum pôde descarregar mercadoria humana ou mantimentos. Chegaram cartas de Inglaterra e de Port Jackson, juntamente com alguns oficiais dos navios, com vontade de esticar as pernas. O descarregamento teria de esperar e provavelmente realizar-se-ia em Cascade. Um encantado tenente Clark recebeu nada menos que 4 volumosas missivas da sua amada Betsy. E ao saber que ela e o bebê Ralphie estavam de saúde, sentiu-se menos ansioso. O governador Philip explicava no papel ao major Ross que o Supply tinha sido enviado para Batávia para trazer todos os alimentos possíveis nos seus pequenos porões e, se possível, fretar um navio holandês para que o seguisse até Port Jackson com mais provisões. Levara também o tenente Philip Gidley King. Sua Excelência tinha esperança de que King pudesse embarcar em Batávia num navio holandês da carreira das Índias Orientais, chegando pelo menos à cidade do Cabo, na longa viagem para levar a sua petição a Londres. Logo que o Supply regressasse, já em condições a Port Jackson, seria enviado à ilha de Norfolk para embarcar o capitão John Hunter e os marinheiros do Sirius, um acontecimento que Philip pensava só poder ter lugar em 1791. Todavia, dizia com firmeza o governador, agora que há provisões suficientes, o major Ross não terá razões para não levantar a lei marcial. Deveria ser imediatamente cancelada. Maldito sejas, King, pensou furioso o major. Isto é obra tua e de mais ninguém. Como poderei conseguir que os marinheiros de Hunter trabalhem se souberem que não os posso enforcar? Vieram também outras notícias desagradáveis de Port Jackson. O cargueiro Guardian, que largara de Inglaterra carregado de alimentos, tinha comprado todos os animais à venda na cidade do Cabo e partira para a última etapa, em direção a Botany Bay. Na véspera de Natal de 1789, estava a 1000 milhas do Cabo e seguia calmamente em águas tranquilas quando avistou um iceberg de verão. O capitão, que não calculara aquilo que o gado poderia beber num só dia, decidiu aproveitar-se da sua boa sorte e enviar alguns botes para recolherem gelo e aumentar assim as reservas de água. A ação decorreu rapidamente e o Guardian afastou-se da ilha de gelo. O capitão Ryu, um homem feliz, viu com os seus próprios olhos que o Guardian se encontrava já a uma distância segura e desceu para desfrutar de um bom jantar. 15 minutos depois, o navio encalhou de proa, torceu o leme e fez um rombo no costado. Começou lentamente a meter água. Contudo, o capitão Ryu pensou ter possibilidade de o levar de volta para a cidade do Cabo. Todos os animais foram lançados borda fora e fizeram descer 5 barcos com a maioria da tripulação e alguns artesãos escolhidos entre os condenados. Porém, como os marinheiros tinham ido ao rum para calar a dor de uma morte num mar tão frio, cheio de blocos de gelo, os 5 barcos afastaram-se, cheios de homens embriagados. Apenas um chegou à terra. O Guardian também, depois de, durante semanas, ter vagueado sem destino, descrevendo espirais pelo Índico Sul. Aportou a pouca distância da cidade do Cabo, com toda a carga praticamente destruída. O que se conseguiu aproveitar foi metido a bordo do Lady Juliana, o primeiro navio a chegar de Botany Bay à cidade do Cabo, depois da desgraça. Mas, alguns dias depois, já não havia animais para vender ao Justinian. Tinham perdido todos no Guardian, tal como os haveres pessoais do governador Philip, do major Ross e do capitão David Collins, entre os de outros oficiais superiores. Ross nunca recuperou da enormidade das suas perdas financeiras quando o Guardian naufragou, pois, por procuração, tinha comprado muitos animais para uso próprio e para fazer criação. A boa notícia fora, talvez, o saberem que a fome tinha sido adiada, mas o fim da lei marcial e as novas do Guardian fizeram o major desejar ser um verdadeiro apreciador de bebida. Parte das mercadorias do Justinian e do Surprise chegaram à terra nos dias seguintes, mas os condenados não. Eram 47 homens e 157 mulheres. Estas encontravam-se todas a bordo do Lady Juliana. Fora o primeiro dos 5 navios a chegar a Port Jackson durante o mês de junho. Naturalmente, Philip esperara um cargueiro e ficou desconcertado quando a primeira embarcação a chegar nada mais trazia de útil que mulheres e roupa. Depois surgira o cargueiro Justinian, a que no final do mês se seguira o Surprise, o Neptuno e nada mais que o Scarborough na sua segunda viagem à Nova Gales do Sul. Foi uma desgraça, afirmou o cirurgião Murray do Justinian, para a grande audiência de fuzileiros e oficiais da ilha de Norfolk. Empalideceu ao recordar-se e respirou fundo. O Surprise, o Neptuno e o Scarborough traziam mais 1000 condenados para Port Jackson. Porém, 267 morreram na viagem. Apenas chegaram à terra 755, dos quais quase 500 estavam gravemente doentes. Fiquei, pensei que Sua Excelência o Governador ia desmaiar e ninguém o censuraria. Não podem fazer ideia, não podem. Murray hesitava. O gabinete do interior mudou de contratadores, de modo que o aprovisionamento dos 3 navios foi atribuído a uma firma de comércio de escravos, paga antecipadamente por cada condenado sem que se estipulasse que teria de o deixar vivo em terra. De facto, para o contratador era vantajoso que os condenados morressem na viagem, e o mais cedo possível. Assim, os pobres desgraçados não foram alimentados e deixaram-nos, durante toda a viagem a ferros, presos com as antigas grilhetas dos barcos de escravos. Sabem, uma barra rígida de quase meio metro a unir os tornozelos? Mesmo que os tivessem deixado vir à coberta, e não deixaram, não poderiam ter chegado lá acima. Não conseguiam andar. Se já era difícil para os negros, em viagens de 6 ou 8 semanas, podem imaginar o que os ferros fizeram aos homens encarcerados lá embaixo durante quase um ano? Calculo que tenham morrido na mais terrível miséria, disse Stephen Donovan, por entre dentes. Malditos negreiros! Ao ver que mais ninguém se pronunciava, Murray prosseguiu. O pior foi o Neptuno. Embora o Scarborough não fizesse muito melhor, tinha praticamente mais 60 homens num espaço menor do que na sua primeira viagem. O Surprise foi o melhor de todos. Perdeu apenas 36 dos seus 254 condenados à saída. Digo-vos francamente que chorámos quando conseguimos controlar os vómitos. Eram esqueletos vivos e morriam enquanto os ajudávamos a sair dos porões. O fedor! Morriam no convés, morriam enquanto eram metidos nos botes, morriam quando os trouxeram para a terra. Os que ainda estavam vivos tiveram de ser tratados fora do hospital, até os limparmos dos parasitas. Tinham milhões de piolhos. E não estou a exagerar, pois não, Sr. Wentworth? Nem um pouco, disse o outro visitante da messe dos oficiais, um homem alto, louro e bem parecido, chamado Darcy Wentworth, colocado na ilha de Norfolk como cirurgião assistente. O Neptuno era o navio do inferno. Vim nele de Portsmouth, mas nunca me pediram que fosse lá abaixo durante a viagem. Proibiram-me mesmo o acesso à prisão. O cheiro metia-se-nos nas narinas durante todo o caminho. Mas quando desci ao Baileu para ajudar, já em Port Jackson, santo Deus, não há palavras que o descrevam. Era um mar de larvas, corpos apodrecidos, baratas, ratazanas, pulgas, moscas, piolhos. Havia gente ainda viva, nem se sabe como. Nós, os cirurgiões, pensamos que os sobreviventes poderão acabar completamente loucos. Quem é o capitão do Neptuno? Perguntou Stephen, que conhecia mais mestres de navios mercantes do que da marinha. Uma besta chamada Donald Trail, disse Wentworth. Não percebia porque era tanta preocupação. O que nos fez perguntar quantos escravos vivos entregaria ele na Jamaica. A única coisa que lhe interessava, a ele ou a Anstice, já agora, era vender a mercadoria em Port Jackson a um preço tão exorbitante que só lhe compraram rum. Ouvi falar do Trail, disse Stephen com um ar enjoado. Mantém os negros vivos, porque só assim os pode vender. Dar-lhe um contrato que não passa de uma autorização tácita para assassinar é por si só um crime. Maldito gabinete do interior! O estranho é que nem sequer trata bem os passageiros livres, afirmou Wentworth, abanando a cabeça. Deveria pelo menos ter amor à pele e mais cuidado, mas não é assim. O Neptuno transportava alguns dos oficiais e homens do novo regimento do exército, recrutados exclusivamente para cumprirem a sua comissão na Nova Gales do Sul. O capitão John MacArthur, do Corpo de Nova Gales do Sul, a mulher e o bebê, mais outro filho e os criados, foram metidos numa pequena cabina com o acesso interdito à cabina principal ou ao convés, exceto por um corredor cheio de condenadas e transbordando de baldes de excrementos. O bebê morreu. MacArthur discutiu violentamente com Trail e com o seu mestre de velas e transferiu-se para o Scarborough, na cidade do Cabo, mas não sem que a imundície o deixasse gravemente doente. Creio que o filho também não está bem. E o senhor como se arranjou, Wentworth? Perguntou o Major Ross, que escutara sem pronunciar palavra. Mal, mas pelo menos podia sair para a coberta. Depois de os MacArthur terem saído, consegui meter a minha mulher na cabina deles, o que foi uma melhoria enorme para ela. Pareceu subitamente incomodado. Tenho parentes importantes em Inglaterra. Escrevi a exigir que Trail seja obrigado a responder por seus crimes quando o Neptuno lá chegar. Não tenha muitas esperanças, respondeu o capitão de George Johnston. Lord Penryn e o seu grupo de esclavagistas têm mais peso no Parlamento do que uma dúzia de duques e condes. Fale mais do que aconteceu a esses desgraçados em Port Jackson, Sr. Murray, ordenou o Major Ross. Sua Excelência o Governador ordenou que se abrisse uma enorme vala fora da cidade, continuou Murray, e que os mortos fossem lá metidos, para que o Sr. Johnston pudesse realizar um serviço religioso. Um bom homem, o Sr. Johnston. Foi muito bom para aqueles que ainda estavam vivos. E teve a coragem de descer ao convés do Neptuno para retirar os homens e realizar os últimos rituais. Porém, a vala não se pôde fechar. Os cadáveres foram cobertos de pedras para que os cães dos nativos não possam chegar a eles. Limpam tudo. E os corpos continuavam a entrar quando o Surprise largou da ilha de Norfolk. Os homens continuavam a morrer às dezenas. O governador Philip está indignadíssimo, triste e furioso. Levamos uma carta dele a Lord Sydney, mas receio que não chegue ao gabinete do interior antes que enviem outra leva de condenados, com os mesmos contratadores negreiros e nos mesmos termos, pagos adiantadamente para entregarem cadáveres em Port Jackson. Trail gosta que todos morram depressa, disse Wentworth. O Neptuno também perdeu soldados. Suponho que a maioria dos 1000 condenados a bordo do Neptuno, do Surprise e do Scarborough fossem condenados do sexo masculino, disse Ross. Sim, mas havia umas quantas mulheres no tal corredor imundo do Neptuno. As outras foram mandadas mais cedo, no Lady Juliana. E que destino tiveram? Perguntou Ross com ar lúgubre. Lembrando-se dos 157 esqueletos a serem desembarcados na perigosa Cascade. Ah, respondeu o cirurgião mais animado. Não passaram mal. O Sr. Richards, que era o contratador da nossa frota, aprovisionou o Lady Juliana. O pior que se pode dizer desse navio é que a tripulação não trazia tropas. Se divertiu como se viajasse dentro de uma destilaria de rum. Um carregamento de mulheres não admira que a viagem tivesse sido excessivamente lenta. Parece que nos devemos sentir gratos por essas pequenas bênçãos, disse Ross. Sem dúvida, as nossas parteiras em breve estarão muito ocupadas. Sim, algumas estão grávidas, outras já tiveram os bebés. E os 47 homens? São homens de Port Jackson ou saíram desses navios do inferno? Chegaram há pouco. São os melhores, o que não quer dizer nada. Mas pelo menos nenhum está louco e todos conseguem conservar alimentos no estômago. O rum estava a ser apreciado. Mas desde o princípio, o cauteloso Robert Ross disfarçara-o, misturando-o com outro de melhor qualidade e dando-lhe o nome de Rum do Rio. Estava também a armazenar o produto de Richard em cascos de carvalho vazios, adulterado com algum rum de boa qualidade, proveniente do Justinian, para ver o que acontecia quando envelhecesse um pouco. Ele, o Tenente Clark e Richard tinham escondido este segredo num local seco que ninguém encontraria. O alambique continuaria em funcionamento até produzir 2000 galões, pois supunha que nessa ocasião, quer a produção de cana-de-açúcar, quer os cascos, estariam esgotados. A seguir desmontaria o aparelho e entregá-lo-ia a Morgan para que o escondesse. Com a consciência apaziguada, tomou mentalmente a resolução de utilizar um pouco de cevada, produzida na ilha para fabricar um pouco de cerveja fraca. O Justinian trouxera lúpulo no seu carregamento. Desse modo, até os condenados poderiam ter, de vez em quando, alguma coisa melhor que a água para beber. Meu Deus, que tipo de comércio era aquele que faziam com os condenados, homens e mulheres, entregues pelo próprio governo do rei a vermes e a cobras? Tinha enforcado e chicoteado alguns, mas também os alimentara e cuidara deles. Arthur Philip ter-se-ia apercebido de que a maldade dos comerciantes de escravos o tinha salvo da fome pela segunda vez num só ano? Que teria acontecido se todos os 1.200 condenados, chegados em junho, tivessem vindo em tão boas condições como os da nossa frota? Sem o Guardian, os alimentos trazidos pelo Justinian teriam dado para umas escassas semanas. Deus salvará a Nova Gales do Sul por intermédio da ação de negreiros desalmados. Mas a quem exigiria Deus o pagamento daquela dívida? Na manhã do dia 10 de agosto, antes de os condenados terem saído do Surprise, o Major Ross juntou todos os membros da comunidade sob a bandeira da União e dirigiu-se-lhes. A nossa crítica situação foi aliviada pela chegada de suficientes mantimentos que poderão durar algum tempo, vociferou. Anuncio-vos, então, que a lei marcial está suspensa. Isto não significa que vos dê licença para andarem à vontade. Não vos posso enforcar, mas continuo a poder mandar-vos chicotear a toda a hora que quiser, e será o que farei. A nossa população está prestes a aumentar para 718 pessoas, e não é uma perspectiva que se aguarde com toda a tranquilidade, principalmente devido ao facto de a maioria dos condenados serem mulheres, enquanto os poucos homens que vieram estão doentes. Portanto, as bocas a alimentar não pertencem a corpos capazes de realizar trabalhos pesados. Todas as cabanas e casas terão de alojar mais uma pessoa, já que não vou construir aquartelamentos para as mulheres. Apenas os que atuam como encarregados dos detidos, o Sr. Donovan e o Sr. Wentworth, estarão dispensados de o fazer. Quer sejais marinheiros, fuzileiros sem aquartelamento, condenados perdoados ou condenados a cumprir a sentença, tereis de vos encarregar de pelo menos uma mulher. Os oficiais podem ou não participar, de acordo com a sua preferência. Mas estou a avisar-vos. Portanto, escutai com atenção. Não vou tolerar que homens batam ou desgracem uma mulher só para se divertirem. Não posso impedir a fornicação, mas não permitirei atitudes que vos qualifiquem como selvagens. Violações e outros tipos de maus-tratos físicos serão punidos com 500 chicotadas do pior gato de Richardson. E isto diz respeito tanto aos fuzileiros como aos condenados. Fez uma pausa para lançar um terrível olhar às fileiras silenciosas, poisando os olhos no semblante enfatuado do capitão Hunter. Ali estava alguém que percebia perfeitamente que a abolição da lei marcial, ordenada por Sua Excelência, lhe dava muito maior espaço de manobra.